3-60 Galeão. T-53, ciente, 360 Galeão, era com Renan. Ciente na escuta, 3, segunda, 103. Copia? Copia, está ciente da Juliette, está no gate 04, prossiga, senhor. Autorizado, Salvador, Brasília, 360, aerovia Pesolo 17, decolada 10, com a direita, subida gola e transição ofito, código 5453. Frequência do controle 199.35, torre 198.6. Então tá, vamos lá. 360, Brasil 7, decola da 10, curva direita, gole ou fito, 5453, transponde, 1935, controle 1862. Reto 04, portão, chefando para o pushback, acionamento. Chama aí. 1-7 no 5, copia. Copia. Salvador, Brasília, autorizado 340, 360, indisponível. O NEO 34, aerovia Pizolano 7, decolada 10, com a direita, perfil gole ou fito, código 5460. Frequência do controle 199.35, torre 198.6. Ok, Brasília 340, Pesolo 17, decola vista 10 direita, gole o fito. Controle 1935, torre 186, transponde 5460. Boa no 715. Correto, portão 8, sem plano para o pushback, acionamento. 715. Gol 1897, copia. Chamou o gol 897. Afirmativo, pronto, copia. Prossiga. Autorizado Salvador com fins 360, aerovia Upper 58, decola da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, o código 5461, frequência do controle 199.35, torre 198.6. Autorizado com fins nível 360, Upper 58, saída gole Gonza, 5461, transporte 1935, controle 186, torre 1937. Correto, portão 10, chefe infantil para o pushback, acionamento. Trabalho, obrigado. Dan 3153, copia. Pronto para a cópia, 3153. Autorizado, Salvador Galeão, nível 340, autorizado 360, correto, porém indisponível. 340, aerovia Pizulu no 4. Decolando no 0, curva direita, subida da El Blaze, perfil da El Blaze, código 5462. Frequência do controle 199.35, torre operando em 198.6. 340, Galeão autorizado, via Pesolo 104, decolagem da 10, com curva à direita da Airbless, 5462 transponder, 1935 controle, 186 torre, 3053. Correto, 3153, portão 5, chamando para o pushback e acionamento. Chama 3153. Oscar Bravo Eco, afirmativo, 12685, alternando 125445, Oscar Bravo Eco. Tango-0, Golf Kilo Oscar, perna posterior descida. Tango Golf Kilo Oscar, reautorizado descida para 3000 pés, QNH 10115. Repasse para cancelamento. Estacionamento da 3507 está no 04. Portão 4, CMTAC. Vamos lá. Solo Gol 1607, pushback, acionamento, gate 612. 06 autorizado, reporte táxi, Gol 1607. Autorizado, reporta táxi 607. Para o Daxuta 3517, nosso POB 167, autonomia 350, alterna com. Daxuta autorizado, direita alfa, ponto esperando no 0, torre em 186, ajuste 10 no 5, bom voo. 0 no 5, direita alfa, 186 com a torre, obrigado. Bom dia, 6709, da Juliette. 6709, ação de autorizado via chegada Bonfi, desça para nível 050. Via Bonfi, descendo para o 050, 6709. Salvador, 3517, ponto de espera da 10, está pronto. 3517, a linha decola da 10, o vento é 120 graus, com 8 nós, QNH 1015. A linha decola da 10, 1015, está 3517. Para o táxi, segundo no 607, 4 horas, alterna Galeão, 170 a bordo. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de esperada 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 5. 615, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 86, bom dia. Boa, bom voo. Deseja modificar o plano ou Golf Kilo Oscar? Podemos modificar o plano, queremos fazer uma apresentação oficial no céu. Sim, esse plano modificado aos 2-1, desça para 1500 pés, reporte na rotatória ou visual Golf Kilo Oscar. Bom dia, 607. 607, ali mantém a 10. Ali mantém 10, gol 607. Salvador está 3597, bom dia, 1700 na Gole Ofício. 3597, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 360. Gole, ascensão 360, tá? 3597. 6709, só confirme, está mantendo nível 100? Está iniciando a descida agora, senhorita. Sim, está autorizado nível 040 a 6709. 040 para 6709. É. 5 por 15 milhas, o TAM 3597. Só 3597 autorizado, após desvios, autorizado voar direto off fito, TAM 3597. Após desvios, direto off fito, 3597. Controle, Golf Kilo Oscar, 1500, visual com campo. Golf Kilo Oscar, reporte na rotatória, Golf Kilo Oscar. Rotatória, Golf Kilo Oscar. Papatango Eco, Zulu November, prossiga. Rotando coral, mantendo 090, acelerado 0280, mantendo a informação do Golf Kilo Oscar. Eco, Zulu November, contato radar. 60 milhas sudeste de Salvador, mantém a nível 090, vou na proa de Itape para interceptar a chegada a Mari, reporte no ideal de descida, Eco Zulu November. Agora da presença na proa de Itape, reporta para descida o Eco Zulu November. Controle, bom dia, Gol 607, cruzando mil pés, Gol e Gonza. Gol 607, contato radar na decolagem, saída Gol e suba nível 340. Gol 340. Retomando pro de ofício, tá 3597. Sim, tá 3597. 719, tem a Juliette, nível 320 Guarulhos. 320 Guarulhos será coordenado, TAM 3139, formação em curso é Juliette. Guarda coordenação. Na sua escuta, só uma informação, por favor. Esse horário é aerolinha ainda é a 358? Estimativa, até de domingo, vai das 01 no 0 Zulu até as 1610 Zulu. Tá joia, muito bom, obrigado. Circuito tráfego Torre 1 no 8.6. Muito bem, obrigado. Torre, bom dia, Papatango, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, reporte final no 7. Passarei final no 7, Oscar. É, vamos resolver aí, é o fito ou é gole? É fito, é 35 no 7, direto ao fito. Direto ao fito de novo, 35 no 7. Táxi Gol 9715, 181 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, alternando com fins. Gol 1715, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto esperado no 0, torre 1 no 8.6, ajuste 1 no 0 no 5, tem um ótimo voo e bom domingo. É Juliette Alfa, ponto esperado 8.6, ajustado pelo 15, bom dia, bom domingo, Gol 9715. Salutan, 3153, pushback, acionamento no portal 5. Cliente, mantém a posição e aguarde para iniciar o TAM 3153. Aguarda, 3153. Táxi de Gol no 897 com 172 a bordo. 3 horas de autonomia até na Campinas. Gol no 897, segue táxi da companhia até o ponto de espera da 10, número 2, ajuste 10 no 5, ponto de espera 2186, bom voo e ótimo domingo. Livre, táxi com 1015, siga o carro da companhia até o ponto espera da 10, quando nós chamamos é 286, Gol 897. Obrigado, tenha um bom trabalho e bom domingo também, tá? 3153, informa o tráfego, a cauda irá passar o bando da Gol. Primeiro tráfego, após o primeiro irá passar um outro da Gol. Após o segundo tráfego, passar a cauda, após a equipe solda para iniciar seu pushback, portão 5. Mas o segundo tráfego da Gol está autorizado, tá? 3153. É confirmo, está autorizado após o segundo? Afirmativo, após o segundo tráfego. O primeiro já está passando a retaguarda, o segundo está agora passando através do portão 08. Após o segundo tráfego passar a retaguarda, autorizado. Tá, sim, após o segundo, depois você porta para o táxi, no tá 3053. Comando 050. Pessoal do Bom Dia, Gol 715, aproximado do ponto de espera da 1-0. Uno 715, tá livre a linha de decolada 10, o vento é de 120 graus com 9 nós. Em decolada com 10, Gol 715. É 07, Sam Centro Recife, 1288, alterne 1264. 288-1264, bom dia, 607. Prossiga na sua escuta. Salvador Guarulhos, autorizado 340, aerovia Upper Whisky 58. Decolado 10, curva à direita, perfil Gole Gonza, código 5470. Controle Salvador opera em 1-9-35, torre em 1-8-6. Salvador 79, autorizado Guarulhos, 340, 358. Decolado 10, curva à direita, Gole Gonza. 5470, controle 1935, 2286. Correto, 02 é o portão, 50 para o pushback, acionamento. Chamará. Ação para o pouso, atento à chuva que se inicia agora sobre o campo, ok? Entendi. Jet 6709, cheque seu 30, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com uma dúzia de nós, que nem H1015, atento à chuva leve e pista molhada. 1095, ajuste, está ciente da chuva leve, o 6709, livre pouso. Voo 715, decolou aos 31, chame o controle em 1935, tem o voo e o motivo. Obrigado, bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, Gol no 715. Bom dia, contato radar vigilância, sua mantém nível 340 no perfil da saída Gole. Perfil da Gole 340 no 715. Salvador, 3153, acionado 169, com 3 horas e 37, alternando Campinas para ataque. Campinas, 169, 337, copiado os dados, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10 no 5, ótimo voo e bom domingo. Tá, 3153. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, 286, 3153, obrigado, bom dia. Vai de 6709, seu solo 34, chame o solo 21-9 para táxi. 219 ou 6709. Salvador, bom dia, Web 6709, Felipe. Web 6709, táxi Alfa, India 01, Polyposition, portão. Web 6709. Alfa, India 01, ou 6709. Tem livre decolagem no zero quando entra no 7. Mais alfa, autorização Piauí.